Em uma ação de repressão ao contrabando e ao descaminho realizada no início da manhã de quinta-feira, em estradas rurais situadas no município de Santa Terezinha de Itaipu, servidores da Receita Federal realizaram a apreensão de 5 veículos transportando mercadorias irregularmente introduzidas no país em valor superior a R$ 250 mil reais. Tudo isso faz parte da Operação Fronteira Blindada, segundo a Receita Federal. Por meio de uma denúncia anônima, a equipe de fiscalização foi informada de que um comboio de veículos com contrabando iria passar por estradas clandestinas no município de Santa Terezinha de Itaipu. Rotas alternativas usadas pelos contrabandistas para evadirem-se de postos de controle existem ao longo de toda a BR-277. Por volta de 9 horas, posicionados na região denunciada, os agentes perceberam a aproximação do referido comboio de veículos. Os servidores montaram uma barreira na estrada e tão logo os condutores dos primeiros veículos perceberam o bloqueio, todos começaram a retornar, tomando rotas alternativas e adentrando em lavouras na região. As equipes que faziam o trabalho de retaguarda conseguiram interceptar 5 veículos. Alguns lograram êxito na fuga. Os veículos apanhados foram um Ford Fiesta com placa de Santo Antônio da Alegria, São Paulo, que transportava uma grande quantidade de eletrônicos, cujo valor estimado é de 80 mil reais. Em um Astra com placas de Ribeirão Preto e outro com placas de Araçatuba, São Paulo, e em uma Montana com placas de Balneário Camboriú e em um Vectra com placas de São Lourenço do Oeste, estavam mais produtos transportados, cerca de 44 mil maços de cigarros avaliados em 176 mil reais. O motorista do Vectra foi preso e conduzido à delegacia da Polícia Federal. Ele tem 20 anos e disse que receberia R$ 300 para levar o veículo carregado até a cidade de Ubiratã. Os demais condutores acabaram abandonando os veículos quando da aproximação das viaturas oficiais, embrenhando-se em matagais de toda a região. Os veículos e as mercadorias foram encaminhados à sede da Receita Federal em Foz do Iguaçu para posterior contagem e valoração, bem como a lavratura dos competentes autos de infração visando a aplicação da pena de perdimento.